corpo tipo um protótipo. Essa mina é um otimizador metabólico. Eu vou chegando, me aproximando, conjugando a minha letra no gerúndio, eu vou rimando. Já posso até ouvir uma voz me chamar. A mina tá me olhando, me chamou pra dançar. Um pra lá, dois pra cá, não importa, daquele jeito. Na análise sintática, agora eu sou sujeito. Vem pra mim, meu amor, vem sentir meu calor. Quero te amar, por favor, me abraça forte e vem dançar. Nosso som, me beijar, o batom, esta música, o tom da trilha sonora. Do nosso amor, meu amor, vem sentir meu calor. Quero te amar, por favor, me abraça forte e vem dançar. Nosso som, me beijar, o batom, esta música, o tom da trilha sonora. Do nosso amor. Já demos o primeiro passo, é melhor continuar. Se arrepender, porque será um medo de errar. Mas é melhor tentar do que deixar de amar. Seu corpo e o meu, também seu olhar, penetrando a minha alma, não dá pra pedir. Já não sou mais eu, mas é você em mim. Dance essa noite inteira, fica comigo. Envolva-me em teus braços, seja meu abrigo. Não ignore este momento, ele é verdadeiro. A penumbra do salão faz esquecer o tempo. A noite acaba e eu nem percebi, pois estar ao teu lado é o que eu sempre quis. Mas não me importa que a noite tenha terminado, e agora cada um vai para o seu lado. Me liga quando quiser, deixa o seu recado, pra que essa noite eu possa ter você em meus braços. Meu amor, vem sentir meu calor, quero te amar. Por favor, me abraça forte e vem dançar. Nosso som, me beijar, o batom, esta música, o tom da trilha sonora. Do nosso amor, meu amor, vem sentir meu calor, quero te amar. Por favor, me abraça forte e vem dançar. Nosso som, me beijar, o batom, esta música, o tom da trilha sonora. Do nosso amor, agora só não basta ter você uma noite inteira, apenas um dia da semana. Pois com você eu quero ser feliz, esquecendo os meus problemas com o gosto do seu beijo. Meu amor, onde for, eu te desejo. Um estrobo pisca no meio da pista. Aconteceu comigo.